É, a Reebok é uma parceira nossa e já mostrou que é uma parceira de sucesso, né? Desde que a Reebok entrou no Cruzeiro, foram vários títulos, várias conquistas. Então a gente espera que a camisa nova continue a dar a sorte. Ficou muito bonito, é um material de muito bom gosto e a gente espera que dê sorte para a temporada de 2010 também. Você acha que aquela vitória no Clássico de sábado serviu de motivação, mais motivação para o torcedor do Cruzeiro para lotar o Mineirão na quarta-feira contra o Colo-Colo? Sem dúvida, o torcedor precisa, né, dessa injeção de ânimo. A Libertadores é um torneio muito difícil de ser disputado. Então, quando a gente entra nele, a gente precisa desse apoio do torcedor. E tendo ganhado do nosso rival, né, eu acho que isso motiva ainda mais a torcida a comparecer, apesar do horário, que 7h30 não é um horário muito bom. Mas a gente conta assim, com todo o apoio da torcida, a gente precisa disso, os jogadores precisam desse apoio. Então, a gente espera jogar na quarta-feira com o Mineirão lotado. Última pergunta aqui, voltando rapidinho no clássico. Hoje, o trio de arbitragem que apitou o Atlético Cruzeiro acabou indo para a geladeira. Você acha que isso dá razão à reclamação do Atlético, do Alexandre Calil? É, eu acho que todo mundo tem o direito, né, de usufruir das medidas necessárias. Como um atleta se sentiu lesado, eles têm o direito de estar cobrando as providências necessárias. Eu, particularmente, eu não concordo. O juiz errou, acho que para os dois lados. Ele teve um lance do Kleber, que ele tomou um chute na barriga, dentro da área, ele ainda é deitado. Então eu vejo isso, não é a primeira vez que a polêmica rende, é claro, um clássico sempre é muito difícil de ser apitado, mas a gente espera sim, que a justiça aí que determina. A federação está com a cara nova esse ano, então o pessoal está empenhado em mudar essa cara do futebol mineiro, então a gente espera que isso torne ainda mais, tomar mais cuidados, né? Todos os jogos ser mais cuidadosos, então a gente espera aí que isso seja não só de motivação para os outros árbitros também.